Boa noite, ouvintes da Rádio Resende. Boa noite a você que vai nos escutar. Boa noite a todos que a nós entende. Boa noite, meu compadre Marciano. Quem gostar do nosso programa, pode dizer, pode assentar. Não precisa fazer drama, é só você nos ligar. O telefone aqui da Rádio do Resende é 54-1255. Mas se você quiser, para todo o Brasil. Fica aqui para o programa, como que é o sertão de ser. Avenida Lindo Pessanha, 320, terceiro andar. Não precisa ser poesia, qualquer frase, de qualquer jeito, qualquer hora ou qualquer dia, nós vamos ficar satisfeitos.